Do que adianta se Deus é pai? Do que adianta sempre não ver? Se Deus é pai? Do que adianta? Se Deus é pai? Difícil mesmo é com Deus que vem do coração. Sempre visto que tá louco porque Deus tá aqui. Porque Deus tá aqui. Porque Deus tá aqui. Vive esse momento louco porque Deus tá aqui. Porque Deus tá aqui. Porque Deus tá aqui. Só que se Deus é pai. Iate sem ter Deus no meio. Pai, jet ski no engate sem ter Deus no meio. Dinheiro é bom, te faz feliz, mas sem Jesus não creio. Sem Deus é pai, até Rio de Janeiro fica feio. Barraco de madeira e uma história triste. Eu vou falar da minha maneira e te provar que Deus existe. E não desiste se o seu luto persiste. O inimigo insiste, mas na minha vida ele só assiste. Já passei pelo crime, mas não é minha missão. Vi de perto a função, tirei como lição. Vi na escuridão a luz que brilha entre as migalhas. Sua mesa farta, sem Deus é paia, pra mim não é nada. Só que sem Deus é paia. Por isso eu tô com Cristo. Só que sem Deus é paia. Na fé firmão eu prossigo. Só que sem Deus é paia. E hoje eu tô cheio da unção. Só que sem Deus é paia. O caô do diabo dilante meu coração. Sem Deus é paia, parceiro. Por isso eu tô ligeiro. Com os pés de black cabreiro. Meu Deus é meu espelho. Meu rap sem Deus pra mim não é nada. Não passar de uma face. Perife é terror. Vive no crime. Isso sim é ser paia. Viver com Cristo é muito louco. Vê experimentar. Aqui sem Deus é paia, mano, não dá pra aguentar. Tudo que eu tenho é de Deus, minha vida é dele e a ele sempre vou louvar. O som é muito bom, curto rap do boy, só que sem Deus é muito paia. Consciência limpa, de boa, viver assim é massa. Distante da pedra do pó da marafa, sigo minha vida assim na graça. Minha correria não é na esquina, meu corre é trampar. Com Deus na direção eu vou, viver sem ele é paia. Só que sem Deus é paia. E você pode fingir, mas não engana os pensamentos. Firmou, tá ligado que nós vira, né? Nós joga areia no olho dessa quadrilha, é. Mas nossa herança quem nos dá é o Senhor. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Que tem limite, se pá, mas pode ficar melhor. Sabe que sem Deus é paia, então se liga só. Honestidade é difícil encontrar neste lugar. Mas a bola da vez já chegou pra mostrar que Jesus veio pra salvar. Você pode até cantar, pensar que talvez é o melhor. Só que lata vazia, só faz barulho e desses eu tenho dó. Talvez a essência de tudo você não conhece, mas hoje tu pode entender que o meu Senhor veio nessa terra mostrando um eterno amor por você. Dá não, só que sem Deus é paia. Mas pode mudar de repente, pra tanta gente não crente. Lancei minha semente, cantar e inventar é tudo que nós quer. Pedir forças pros meus inimigos nos aplaudirem de pé. Esse limite findou, acabou de chegar. Só que sem Deus é paia, mas com Deus tudo pode mudar. 100 mil na conta, carro importado, jaquetão, style, uns bermudão esparrado. Do que adianta dizer que ter tudo e não ter liberdade? Passa a vida fugindo dos caras buscando uma tal felicidade. Tudo que tem veio do crime, veio da maldade. Não tem exemplo de honra, não tem exemplo de honestidade. Vida no crime é viver na perdição. Só que sem Deus é paia. Do que adianta ter tudo e não ter Deus no coração? Um dia desse moleque da favela não soube pensar. Se meteu com a bandidagem, a mãe teve que enterrar. Não entendeu quando o irmão se empregava. Não percebeu que a vida sem Deus não vale nada. O hip hop veio tipo uma navalha que corta, estraçalha. Mas percebe que sem Deus é paia. Ai irmão, curte aí o nosso som. Isso aqui sem Deus é paia, mas com ele é muito bom. Vive esse momento louco porque Deus tá aqui. Porque Deus tá aqui. Porque Deus tá aqui. Isso aqui sem Deus é paia. E você pode fingir, mas não engana os pensamentos. Só que sem Deus é paia. Do que adianta? adianta um sorriso vago no momento. Só que sem Deus é paia. Eu tô com Cristo e com Cristo eu não vivo os lamentos.